这是什么呢？ 3 contato radar, autorizado chegada a ponto que desse mantenha 4.010, ajuste 1013. É 4.010, perfil da ponte, 1013, gol 9.010. Expandir novamente para a vitória da conquista, nível 180 aprovado. Decolagem na 1-0, curva à direita, subida Arba Elefa, após voa Opor, após direto vitória da conquista. 5503 transponder, controle 119.8. Autorizado 180, conquista, decolada da 1-0 com curva à direita, voa A2, Elefa, após Opor, após direto do Xena. 5503, liberem 198-222, foi o passaleiro. Correto, para o estacionamento. Valeu, obrigado. Bom dia, Gol 0067, Golf, Guarulhos, autorização. 067, bom dia, para Guarulhos, nível 340 aprovado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El Luisa Motiva, e é o piso 1-0 até Taubaté. 5017 transponder, controle 119.8. uma ótima e foi a Pedro Lubeza deve estar um passé 119.8 e o tráfico é 507, é o voo 9067. 9067, correto, para posicionamento. Para full set, para a para Guarulhos, nível 360 aprovado. Decolagem na 10, curva direita, subida da El, Leda Mótiva e upper do 10 até Taubaté. 5021 no transponder, controle 119, decimal 8. 360 Guarulhos, decolagem na 10, curva direita da El, Leda Mótiva, 3110, Taubaté. 5021 transponder, menor decimal 8, frequência do controle Salvador, 1254. Nível 5, após confirmação do transponder? Claro, 5021. Cotejamento está correto, para pressionamento? Agora. 3601, bom dia, autorização São Paulo. 3601, bom dia. Para São Paulo, nível 300 aprovado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda Mótica, via ângulo 10, com base ângulo 16, conforme. 5020 transponder, controle 119, decima 8. São Paulo 300, Daniel Vida Mótica, ângulo 10, com base. 5020, transponder, 198, confere. Qual é a cena para pressionamento? Achei 6251, está na escuta do solo? Prossiga, mas nesse ponto. Poderia confirmar, portão 09? 01. Graças. Gol 1906, dois e três, complete, nós estamos correndo 1895, bom pouso. Dois, 295, bom. Comandador, bom dia, Gol 9063, passando externo e baixo pra lá. Comandador 9063, bom dia, livre pouso, pistão 0, vento 080 graus, meia dúzia 9. Livre pouso, Gol 9063. Será 9972 para descida, chama o centro na frequência 1251 ou terminal 3395. Solo 25, libera a direita. Chame antes da Juliette o solo em 121, destino 1. Alza a Juliette, 211, 2063. Tá bom, eu vou. 9063, pronto. 9063, boa. Taxi de Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, alza a Juliette, 2063. Negativa, pista 10 já voltou a funcionar normalmente. Bona 063, mantenha o seu direto, passa para a pista 09, aeronave de ocupa já está realizando o chubec. Mas eu vou aguardar antes da Juliette, vou fazer o meu treino. Já 3170, vou indo para o Edipo, ficaram seus hospitais do Reda Bom, foi ajuste ao 903, estarem no 050. Bruno 70, seu sentido ativo esgoto. Beijinho 01, número colou 29, controle 199, destino 8. 9, 8, 15, a ponto de espera, torre 199, destino 95, ajuste na 013. Vou chegar, segurar o 997. Controle, estou 3601, bom dia. Tá, 9972, copiou o controle? Copiou o sinal, 9972, para conferir o que você vai chegar. Controle, estou 3601. Então, 3601, no contato retalho da colagem, suba via Bael para o nível 300. 300, via Bael, 3601. Pode mandar eu? Cuidado da presença da 3601. Autorizado. 9972, não tem a pista da chegada, a voz de ILS aqui da pista 10. Taxi 6251 Lanchonete, temos 165 a bordo, Altana Galeão 410. Bom, Cali Perfil já foi sua velocidade. Autorizado com a velocidade indicada presente. Para uma aproximação, confirme sua velocidade indicada. Passageiro 2032, prossegue no táxi até a saída do pátio 3. Até a saída do pátio 3, 2228. Será 9972, sua dupla velocidade para 2409. Passagem do Oxané, agora passando através do 08, ingressa via Juliette, que saiu do 09. Após passagem do avião que procede 09, 903. O passageiro de 2228, dará passagem na nave da Gol, na Alfa, que irá ingressar via Juliette, e segue a aeronave, a aeronave da Avianca até o ponto de espera, e quando pronto, torre 1 ou 9, desce 195, ajuste na 093. Vai dar uma passagem a Gol, que está saindo agora, e na retaguarda da Avianca, lá na porta de espera, 1895, 2228, passarela. Entre 1-7-0, do Itacar 4 mil pés, a justiça. X-ray Delta, eu solo. Na escuta, Delta. Sainz, aeronave da Gol, parqueando portão 09, está autorizado o início do reboque, reporte ao término. Positivo, Delta. Apenas confirmando, o senhor saiu da posição 08 para a posição 14? Positivo. Ok. Ah, 3601 não pode voar a Mótiva? Faz autorização do centro e pé 3601. Bom dia, 3597, ponto, cruza 187. É, 3597, essa é a justificação. Essa via BF para 150, ajuste 1013. 90617, contato radar de colagem, sobre a via Dael para 1340. Via Dael 340, 9067. Controle número 9972, precisa de esquerda direita. Eu aprendo quantas milhas, será 9972. Para 3170. Sem restrições, ajuste no 03, está autorizado no LS e pode estabilizar. Para 4000 pés, ajuste ao 03. Série do 2018 é fazer a rolagem da Avianca, alinhar e manter o 1-0. Fazer a rolagem da Avianca, alinhar e manter o 1-0, 2-2-2-2, passarela. A número 2, aproximação, controle de redução para 2-1-0-9. Gente, abaixa na segunda parte 3. Obrigada. saída do pátio 3. Está autorizado o início do rebote. Saúde, bom dia, o Oxane é Oxane, Maria Bela Sango. Oxane, Maria Bela Sango, bom dia, aguarde. Oxane, 6251, decolou 39, controle 1, 19, decimal 8. 19, 8, 6251, obrigado, bom dia. Oxane, 6251, decolou, não sei se deu. A 9972, eu sou mantenha 3.000, tem condições de cruzar à esquerda? Avião, desce para 3.000. Operação para sequenciamento, curva esquerda proa 360, mantenha limite a permanecer na proa por 2 minutos. Agora a gente vai tentar no terceiro passo para o procedimento. Esquerda proa 360 por 3 minutos, grau 9972. Só 31170. Chame todo no 895. Controle, chame a 6251. Chame a 6251, mantém escuta. Superar 9972 para interceptar o curso do localizador. Convia a direita para 060, autorizado a aliança, está estabilizado. 2 para 2010. Para a direita 060, descendo para 2000, reportar a estabilidade. Será 99. Canal 6251, da presa, contato através da decolagem, da presa de posição 1, da EL, fica para o nível 360. 360, voando direto da EL, 62. As duas que eu encerro, bom dia, para rebote, chamei 121, decimal 1. Passaria 2228, decolou 41, controle 119, decimal 8, mão bom. 198, obrigado, até já, passarei. Alvo 067, chame 113, chame 251, apela 3395. 3395, bom, 0057. Tá travado, desalmo, amanhã passou os dados. Vigilância, César, bom dia, livre pouso na 0, vento 080 graus, 7 nós. Depois 90, 3, 1, 7, 0. Colado. Saindo, 2, 2, 2, 2, contato na tela, decolagem, suba via Arbor para o nível 180. Via Arbor, 180, 2, 2, 2, 8. Só matando 90, já na saída aqui do Pátio 3. Vamos dizer a direita pela 230, Luizardo. Confirme, era 9.3.1. Poxa, na 6251, direita 230. Após o vivo, eu lido, poxa, na 6251. Afirmativo. A letra vai ser meio difícil, a gente vai conseguir voar direto Mótiva. Tente, mantém o desvio aguático da nação com o seu para voar Mótiva. Tá, sua escuta. Federal 9972, seguindo o ministério para aproximação final. Trata do seu processo está 5 milhas à sua frente, 12321, com grau de 130. Chame torre 1895. Reduzindo, vai chamar torre, federal 9972, bom dia. Salvador, 3601. Atingido 0550 para 3547. Tá 3601, chame sempre o Recife, 1251, 93395. 3601. Tá 3517, deixa via para 2000 pés, Recife, 1013, autorizado o MS, pode estabilizar. Brasil, pode Madonna? Negativo, não precisa deixar. Certo. 3517, contei. Matemos, cara, o CFO, obrigado. Também 6251, após o Zizio, está autorizado por de Mótima. Após o Zizio, Mótima, 6251, obrigado. Alô, Salvador, vou analisar a prisão. Oi, Salvador, vou analisar a prisão. 06126, Cristina. Você está com a via do ar, deixa eu ver as condições. Chame Cell em 1-2-1-1-1-0-6-1. 2-1-1, obrigado. Cell 3-1-7-0, no Sala 4, direita, taxi via Alfa. Antes da Juliette, chame Cell em 1-2-1-2-1-1. Calma, 2-1-1-1-1-1. 1-1. Ajuda as suas condições para a condição do campo. Ao 9972, solo ao 4, Força Aérea, livre pouso de Sino 0, vento 070 graus, 79. Livre pouso para o Federal 9972. Sino, pronto para as condições? Pronto. Salvador, opera em condições usuais, pista 1-0 em toda a extensão, vento 070 graus, 79, ajuste 1-0, 1-3, temperatura 27 graus. Hora certa 0744, controle 119.8, torre 119.95. Ok, confiado, obrigado. Federal 9972, sala 76, direita, solo 1, vento na decima 1. Sino 70, bom dia, taxi via Alfa Juliette, portão 08. 08, 972, bom dia, taxi via Alfa Juliette, parte 3. Passamos novembro ao solo. Novembro. Após a passagem da aeronave do Federal, está autorizado ingressar Kilo, Alfa até Taxi Golf. Ok, ok. Vamos ficar posicionados na Taxi Golf, ok? Afirmo. E a 251, chame se a Recife 1251, 9133, 95. 3517. 4517, complete final, chame o seu Júnior no 895. Bom dia. Salvador, tá 3517, 3 milhas e meia de dezembro. 3517, bom dia, continua aproximação, repara, tem baixo atrasado. Posição de Cádia 2 Lima, no pátio 3, fica até o nosso sinalizador. Aeronave controle. 2228, está falando, senhorita. Seria possível nos coordenar a frota direta do destino? Pode passar 2228. Contando sua prejual para o destino. Eu estou seguindo o taxi Golf. 3. Sim, é autorização do centro para a produção. Gente, aguardando a autorização do centro, virado o passarelo. É o 2228, senta por um voo direto ao destino. Voo direto ao destino, agora agradece o passarelo. November Sun World, solo. Nossa, mas eu tenho solo. Após o Boeing do Federal passar a retaguarda, está autorizado o início do rebote, chamando a saída do pátio 3. Nossa, mas eu tenho seguinte, o Federal irá passar na nossa retaguarda. Ah, acabou de passar. Passando a saída do pátio 3. Ok, já a gente está no rebote. Aprovado. Decolagem na 10, curva direita, subida da El, Leda Mótiva, via pelo 10 até Taubaté. 5034, transponder, controle 119.8. Zero Guarulhos, 360, decolagem 10, direita, saída da El, Leda Mótiva, pelo 10 até Taubaté. 5034, transponder, 198, controle. Correto, para o estacionamento. Chama, né? Dan 3517, polo ao 52. Back entrega autorizado, livra a pista via Eco. Via Eco 3517. Via Eco, senhorita. Passa o backtrack na pista e libera via Eco, 3507. É, 3507. ver que vocês erram. Boston November Time tem condições de agilizar de maneira a deixar o portão 05 livre para ingresso da aeronave que está crescendo via Alfa? Nós estamos ciente agilizando o negócio. Considere, o Boston November Time mantenha na saída do pátio 3. 35 no taxi via Alfa, chama o sol em 1-2-1. Fala, 3-5 na 7, na 6, coisa na Alfa. 3-5 na 7, bom dia. Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, 05, bom dia. Alfa, Street, Serra. Informa a aeronave da Bianca, realizou o reboque na parte 3, encontra-se na saída do mesmo. Está autorizado o início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. A Viversão é autorizada para seguir o pátio principal até o portão 08, reporte ao término. Nós estamos no Tango, iniciando o reboque, confirmando posição 09. Reporte no 09. Eu falo. Esse mesmo tango, a cor do colega aqui está a ponte 8 e 9 ocupada. Afirmo, terá que retornar à sua posição no pátio 3, porém informe que a aeronave retaguarda já iniciou o rebote. Por gentileza, passe da presente, ingresse via Juliette, Alfa, Kilo, retorne ao pátio 3. Sim, Juliette, retornando a pátio 3. 9031, deixa eu pegar o estacionamento. Chão 7 autorizado, 9031, deixa eu entrar. Eu vou chamar o táxi, 9031. Passando a inversão, informado agora o senhor para segurar para o portão 06. Tem uma aeronave realizando pushback no site, estão aguardando a saída do passe 3. Posso tomar no céu, o cliente aguardando a ligação do, da ponte 6, quero ver. O 06 está livre. Ciente, o senhor está aguardando a aeronave do 07, que irá realizar o pushback para a decolagem. Volta no 07, ciente agora. Prêmio 2228, por favor. Possível. Estou cruzando o 50 agora, solicita o nacional 160. Pois, comando com o seu presencício na frequência 1288 até 9260. 2288, 260, obrigado, bom dia, passarei.